la la la la la la la la la la la la la la. Eu sei dançar, eu sei que sei, e é coisa que eu gosto. Eu nunca saio do compasso, e pra quem não crê, eu mostro. Zou, zou, não há nenhum com meu desembaraço, e não é pra qualquer um fazer o que eu faço. Ah, que vergonha! Peguei uma onça certa vez e como foi, nem sei. Eu só me lembro muito bem da hora que acordei. Zum, zum, não há nenhum com meu desembaraço, e não é pra qualquer um fazer o que eu faço. Ha ha ha!